sente o drama. Você me saca pela fama, gata, de caçador de grana rápida. Tô na rua, né, gata? De vendedor e cê me vê louco, de 12 às 12, com a mente a máquina. Cash. A matemática pra me levantar. Tipo mágica que me faz imaginar. São os seus olhos que eu sinto que vem tão bem, que quando eles vêm, o que eu tô pensando eles leem. São os seus olhos que brilham mais que o ouro, falam mais de você que mil tatuagens no corpo. São os seus olhos que te deixam mais que bonita. Sinto que nesses olhos moram mais que uma vida. São os seus olhos que me deixam viajando no assunto. Eu mergulho neles e fico imaginando os bagulhos. Imaginando nós dois, vento bom no banco do conversível de couro marrom, de bandana azul, Santana no som. A mão cansa, vai um champanhe Chandon. Seu corpo em tons de marrom, que o sol tinge enquanto se põe tempo bom. Cê joga a taça e bebe na boca e me dá água na boca. Esses lábios louca, beijo na boca. Vejo que o sol reflete nessa pele e nessas joias de diamantes e pérolas amarelas. Mas joias de diamantes e pérolas não brilham como os olhos dessa pérola sul-americana. São seus olhos que eu sinto que vem tão bem, que quando eles vêm, o que eu tô pensando eles leem. São seus olhos que brilham mais que o ouro, falam mais de você que mil tatuagens no corpo. São seus olhos que te deixam mais que bonita. Sinto que nesses olhos moram mais que uma vida. São seus olhos que me deixam viajando no assunto. Eu mergulho neles e fico imaginando os bagulhos. Eu, dentro desses olhos negros eu vou, te despindo lentamente, nega. Você lê meu pensamento e beija. Ea, ea, ea. Ei, gata, eu vou te levar. Nega, vem cá, eu sei do lugar, já te imaginei lá. Ei, mar, de frente pro mar, só eu e você lá. E ninguém mais, quero ver lá. Sei lá, eu gosto de beijar, eu só em te beijar. Não posso deixar de pensar na saia no chão, calcinha de cor, combinando com o sutiã e o sabor do licor. Vou tirando esse sutiã, derramando licor nesse corpo de cor, melhor que o sabor do licor. De manhã até de manhã é louco o amor, que o que tem mais valor inspira outra noite de amor. São seus olhos que eu sinto que vem tão bem, que quando eles vêm, o que eu tô pensando eles leem. São seus olhos que brilham mais que o ouro, falam mais de você que mil tatuagens no corpo. São seus olhos que te deixam mais que bonita. Sinto que nesses olhos moram mais que uma vida. São seus olhos que me deixam viajando no assunto. Eu mergulho neles e fico imaginando os bagulho. Imaginando nós dois ao ar do melhor lugar, ar livre ao mar da melhor água. Se a vida não fosse estresse pela grana, eu tivesse uma grana sem o estresse que acompanha. Eu ia te acordar com uma flor, eu ia dormir contigo com amor todo dia. Eu ia te dar uma vida tranquila, eu ia entre ramos de trevos e margarida. Eu ia andar contigo no campo como rei e rainha, te vestir bem em tecido de seda fina, no vestido lindo assim, sentindo o bico dos seios encostando em mim. Menina bonita, molhadinha na aguinha da bica, me inspirar várias maravilhas na rima. E nada daquela vida bandida, fazer amor em cima do barco, sentindo a brisa da ilha. Eu ia agradecer a Deus por tudo que eu espero que um dia seja meu. E enquanto não for, eu garanto licor, gelo no copo, mar do gueto da orla, lindo negro dos seus olhos. Seus olhos que eu sinto que vem tão bem, que quando eles vêm, o que eu tô pensando eles leem. São seus olhos que brilham mais que o ouro, falam mais de você que mil tatuagens no corpo. São seus olhos que te deixa mais que bonita. Sinto que nesses olhos moram mais que uma vida. São seus olhos que me deixam viajando no assunto. Eu mergulho neles e fico imaginando os bagulhos.